20 minutos pra você. Show da tarde. Urgente. De segunda a sexta, às 6 da manhã, abra seu olho, porque a pressão sobe com muita informação. Entrevistas, a política, o trânsito, a notícia do interiorzão da Bahia e a situação das rodovias federais que cortam o nosso estado. Tudo isso com a sua participação, a audiência mais qualificada da Bahia. Afinal de contas, aqui o povo tem vez e voz e a notícia não pode parar. Sociedade Urgente, de segunda a sexta-feira, às 6 horas da manhã. Sociedade, há 100 anos, contando e fazendo história. Patrulha do Consumidor, com Márcio Marinho. Olá, amigos ouvintes da Rádio Sociedade da Bahia, a Patrulha do Consumidor chegando e, claro, para orientar você a respeito dos seus direitos. Hoje eu vou ajudar a consumidora Kátia, lá de Fazenda Grande do Retiro. E ela diz o seguinte: Marinho, fiz unhas em gel em um salão e paguei um valor bem acima do mercado, porque eles garantiram uma boa fixação acima de 20 dias. 8 dias depois do procedimento, 2 unhas caíram e quando retornei para fazer a manutenção, queriam que eu pagasse pelo serviço. Isso está correto, Marinho? Kátia, que coisa, viu? É claro que isso não está correto, pois como pode uma unha que é conhecida no mercado por sua durabilidade, que é no mínimo de 15 a 20 dias, durar 8 dias somente? Minha amiga, neste caso houve uma falha na prestação de serviço. Segundo o artigo 20 do Código de Defesa do Consumidor, sendo assim, você tem o direito de exigir que o serviço seja refeito sem nenhum custo adicional, pois essa manutenção, na verdade, será a reexecução do serviço e você não deve pagar nada por isso, viu? Então volte lá, faça valer o seu direito, peça a reexecução do serviço, organiza suas unhas para ficar bonitinha, tá bom? Eu sou Márcio Marinho, eu vou ficando por aqui. Se você precisa também da minha ajuda, mande seu e-mail para patrulha@sociedadeonline.com. Meu endereço do Instagram é @deputadomarciomarinho, porque aqui você, consumidor, está sempre em primeiro lugar. Patrulha do Consumidor, com Márcio Marinho. Propriedade, Salvador, Bahia. Oceans apart, day after day. I slowly go insane. I hear your voice on the line, but it doesn't stop the pain. o som da Sociedade da Bahia, você curtindo o nosso show da tarde. Já já tem sorteio aqui do ventilador e também do nosso Vale Gás de hoje, terça-feira, dia 20 de maio de 2025. Agora tem futebol chegando. 5 horas 31 minutos. Bola na rede. Oferecimento ITS, excelência em internet. Olha pra mim que eu mato no peito, boto no chão. Boa tarde, grande Matheus Lucena. Boa tarde, Fabrício Cunha. Mais uma vez, seja bem-vindo ao nosso show da tarde. O que é que você traz pra gente aí? Copa do Brasil. Amanhã, Bahia e Paysandu. Jogo da volta na terceira fase da competição. 1-0 lá, né? 1-0 com gol de Caolini e pênalti. Sim. E agora o Bahia joga pelo empate, né? Expectativa de time mexido, viu? Bahia tá tendo jornadas, né? Em cima de jornadas. O Rogério acusou o cansaço do time no próprio Bavi, admitiu na coletiva que de fato no segundo tempo o time estava extenuado, não só por ter um jogador a menos em boa parte do jogo, mas também pela essa questão que envolve o número de jogos, 35 praticamente jogos na temporada, né, a equipe que mais atuou ao lado do Vitória. Vai até com esse jogo do Paysandu, vai ficar com um jogo a mais, porque o Vitória não tá jogando Copa do Brasil. Então é o time que mais atuou na temporada, o Tricolor de Aço, que amanhã às 7:30 PM encara o Paysandu na Arena Fonte Nova. Transmissão da Rádio Sociedade a partir das 18:30, todas as emoções de Bahia e Paysandu. Tricolor de Aço que, como eu disse, pode ter um time ali com o Ronaldo, que voltou, né? Marcos Felipe pode não começar jogando. O Gilberto, talvez precisando de ritmo, né? Comece jogando, mas se quiser preservá-lo pro jogo contra o Grêmio. Michel Araújo, né? Pra dar uma. Fez gol no Bavi e dar uma. Talvez aumentar a confiança. Sim, né? O Michel Araújo pode começar jogando, isso. Bem lembrado. Né? A gente pode ter um meio-campo mexido porque ele quer guardar as principais peças, principalmente pro jogo contra o Inter no Beira-Rio na próxima quarta-feira. Libertadores, né, cara? Libertadores da América, no Brasileiro dá pra correr atrás. Na Copa do Brasil a gente imagina que o Bahia mexido é mais forte que o Paysandu. Então corre riscos pequenos, então a expectativa grande que esse time do Bahia possa performar mesmo modificado, né? E aí, sei lá, a zaga poderia ter o Mingo descansando pela primeira vez, e aí Gabriel Xavier com David Duarte, ou até o Fred Lippert ser titular pela primeira vez na Copa do Brasil. A lateral esquerda, a gente pode ter o Luciano Juba preservado, começar com o Borducci, meio campo com o Acevedo, que fez um barco gigantesco, né? Aí você pode ter o Acevedo, o Eric talvez jogando na lateral direita, aí você teria o Acevedo, o Michel Araújo, o Rodrigo Nestor, né? O Cauli também, porque é um jogador que é o que mais atuou pelo Bahia na temporada, então ele é muito utilizado, mesmo no time muitas vezes alternativo. O Thiago pode começar jogando, Kaique, né? Muito bacana, o Kaique também, né? Aí que teve aquela questão da lesão no joelho, mas ele acabou entrando no jogo seguinte e ficou no banco no último jogo, então a tendência é que tenha condições. E no ataque o William José é o Lúcio, né? O Lúcio foi titular no último jogo, pode ser que ele venha com o William José. Não acredito em algo muito diferente disso. Mas sei lá, de repente ele coloca o Thiago centralizado em outra peça, né? Pra jogar pelo lado esquerdo. Mas não vai ser aquele Bahia que a gente viu nos últimos jogos. Talvez um Bahia parecido com aquele que enfrentou o Flamengo, que era o time muito modificado, a derrota lá no Maracanã pelo placar de 1-0. Aqui na Rádio Sociedade, transmissão, como eu disse, começa logo cedo, no super comando de Expedito Mito Magrini, desculpa, trocou a escala, Tony Silva no comando desse jogo da Copa do Brasil, entre Bahia e Paysandu, abertura das jornadas 18 horas, então amanhã não teremos o programa Seu Caminho. O Seu Caminho vai ser exibido daqui a pouquinho às 18 horas, eu estarei no comando do Seu Caminho e amanhã não teremos o Seu Caminho. A jornada esportiva começa logo às 18 horas. 7:30, bola rola, Tony Silva na narração, comentários de Cássio Cardoso, reportagens de Marcos Valença e Manuel Messias, com Brenner Menezes no plantão e o Juan Souza no YouTube. É a jornada esportiva Sociedade para Bahia e Paysandu. O Vitória se prepara para o jogo do final de semana, Vitória pega o Santos no Barradão. O Bahia no final de semana já pega o Grêmio, vai pro Rio Grande do Sul, talvez já fique lá porque é o jogo do Inter na quarta-feira. Bahia freta voos, né? Mas o Rogério tem reclamado tanto mesmo das viagens, né? Das viagens, que não fica logo em Porto Alegre, né? Pega o Grêmio e já fica lá pra pegar o Inter três dias depois. O engraçado é que, né, ele, o time quando vai jogar na cidade fica no CT do adversário, né? Sim. Aí ele ficaria no do Inter, depois mudaria pro do Grêmio, ou ficaria no Juventude. Recentemente o Bahia fez... não sei se foi final do ano passado, Bahia. Mas assim, já dentro do Grupo City, com voos fretados, o Bahia tinha uma sequência de jogos no Rio que preferiram voltar para Salvador um jogo e outro. A gente até questionou da logística, né? E se preferiu isso. Só que nesse caso, o Rogério tem reclamado tanto que eu acho que a tendência é que o Bahia já fique por lá, né, aproveitando os CTs lá do próprio Grêmio, do próprio Inter, para se preparar para o jogo contra o Grêmio no final de semana pelo Campeonato Brasileiro e contra a equipe do Inter no meio da semana, na outra quarta-feira de amanhã 8, pela Taça Libertadores da América, chegando em sua última rodada. Então é isso, Matheus, daqui a pouquinho no Bate-Bola a gente traz todos os detalhes desse confronto entre Bahia e Paysandu e já projetaremos também os jogos de domingo, 25 de maio, quando o Vitória encara o Santos do Barradão e o Bahia vai até Porto Alegre encarar a equipe do Grêmio. Nossa equipe vai estar por lá, viu? Esse de Porto Alegre, Marcos Valença, né? E o nosso Brenner Menezes. Vai estar em loco? Em loco, acompanhando o Grêmio, Bahia Grêmio, depois Bahia Inter. Beleza, então tamo junto, meu amigo Fabrício Cunha. É, agora. Firmes e fortes. Em alta voltagem, em alta velocidade. Eu volto às 7 horas, meu caro Luciano. Abraço ao Sila Silva, Felipe Sena, grande Gustavo. A gente volta daqui a pouquinho. Valeu. Valeu, assina aí, Silas. Bola na rede. Oferecimento ITS, excelência em internet. Sociedade, o trânsito em tempo real. Quem chega com a informação é Alisson Oliveira, chega mais. Pois aí, chegou agora com informações, viu, Matheus, de acidente, né? Por enquanto já resolvido, mas ainda deixando bastante reflexos justamente na Avenida Paralela para o motorista que segue em direção ao centro da cidade. A gente falou aqui dele mais cedo, mas agora eu trago a dica justamente para a galera que está vindo pela Orla, passando ali da região de Patamar e segue em direção a Pituba, siga pela Orla mesmo, viu? Vai pegar um pouco de intensidade na passagem pela Boca do Rio, mas logo depois o caminho fica mais tranquilo, o motorista não vai demorar muito tempo para chegar à Avenida Manuel Dias da Silva. Agora falando para quem faz o caminho contrário, saindo ali da Pituba, segue em direção à região do aeroporto, por enquanto está valendo pegar o primeiro trecho de Orla até a chegada à Avenida Pinto de Aguiar. De lá você deve utilizar justamente a Pinto de Aguiar para retornar à Avenida Paralela. Dessa forma já evita também congestionamento que vai de Jaguaribe até as proximidades de Itapuã. No Total Atacado você encontra tudo, adega, padaria, hortifruti e muito mais. No Precinho, em Lauro, no Parque Shopping ou na Vila Laura, o melhor atacado da Bahia. Matheus, aquele abraço, até amanhã. Valeu, valeu, Alisson Oliveira, sinal de hora mais bonito. 5 horas 39 minutos. A sua tarde na sociedade é show, é show. De segunda a sexta, das 6 às 7 da noite, na hora do Rush, estamos aqui para te deixar bem informado. Entrevistas exclusivas, a equipe de reportagem de sociedade ao vivo com informações da política baiana, o que é notícia em Brasília, trânsito e, é claro, sua participação com denúncias, comentários e opinião. Sociedade em Movimento, se ligue, de segunda a sexta, das 6 às 7 da noite. Até lá. Paraflu apresenta Doutor Carro Responde. Já sou cliente Paraflu há anos. Sempre comprei concentrado, mas desta vez fui de pronto para uso. Preciso diluir? O aditivo concentrado precisa ser diluído em uma proporção de meio a meio com água. Já o pronto uso, não. Já tá diluído. É só aplicar diretamente ao radiador para abastecer ou completar. É muito prático e seguro. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Pitu. Calor esquentou tudo, a galera quer dançar. Tá todo mundo feliz e o que não pode faltar? Só um apito pra completar. Aqui com a Pitu Remix, tudo fica massa. Aqui calor da sua tua garrafa. Mas se eu te pego, não sou barata. Desce mais um aqui, eu vou levar pra casa. Aqui com a Pitu Remix. Com moderação. Em junho, você não pode perder. Tem estreia na tela da Record. Rafa Brits e Felipe Andreoli comandam o Love Dance. Vamos descobrir se existe mesmo amor à primeira dança. Pessoas comuns vão ter a chance de conhecer um grande amor dançando. E eu, Marisa Hort, vou estar em todos os programas comentando cada detalhe desses encontros. Em junho, não perca, estreia Love Dance na tela da Record. A sua Brasilgás agora é Ultragás, com a mesma qualidade e a energia da Bahia. Vamos energizar Ultragás Bahia, com você pra somar. Acredita, bora cozinhar. Tá no app, bora agilizar. Tá no agro, bora inovar. Ultragás Bahia, 5:41. Matheus Lucena. Tô na área, tô na cena. Chegou a hora do sorteio da nossa tardezinha sociedade aqui pra você. Começando com o ventilador do nosso Tá na Cena. Na verdade, hoje não tem Tá na Cena, né? Ventilador da participação do ouvinte na nossa entrevista especial de hoje. E o bairro é Cajazeiras 4, final do telefone 4379. Quem fatura é... Qual o nome dele? É dela. Genice da Silva Nascimento. Faturou aqui na programação o ventilador, hein? Agora vamos pro Vale Gás, rapaz. Vale Gás, o bairro é Massaranduba. Final do telefone 9059. Quem fatura é... Qual o nome dele? Dela também. Ilza Avelino Ribeiro Teixeira. Fatura o Vale Gás aqui na sociedade. Pode retirar a partir da manhã na área comercial. A nossa... portaria da Sociedade da Bahia, tá bom? Seguimos por aqui agora com mais uma canção pra tornar o seu fim de tarde, início de noite ainda mais especial. Tá chegando agora, Zé Ramalho, Admirado Gado Novo. Vocês que fazem parte dessa massa que passa nos projetos do futuro, é duro tanto ter que caminhar e dar muito mais do que receber e ter que demonstrar sua coragem à margem do que possa aparecer e ver que toda essa engrenagem já sente a ferrugem de comer. Eu ouvi da de gado, ouvi o marcado e ouvo feliz. Eu ouvi da de gado, marcado e povo feliz. Lá fora faz um tempo confortável, a vigilância cuida do normal, os automóveis ouvem a notícia, os homens a publicam no jornal e correm através da madrugada, a única velhice que chegou. Demoram-se na beira da estrada e passam a contar o que sobrou. E povo marcado e povo feliz. E vida de gado, povo marcado e povo feliz. Foge da ignorância, apesar de viver tão perto dela, e sonham com melhores tempos idos, contemplam essa vida numa cela, esperam nova possibilidade, viverem nesse mundo se acabar. Noé, o dirigível, não voam, nem se pode flutuar. Não voam, nem se pode flutuar. Não voam, nem se pode flutuar. Vida de gado, povo marcado e povo Sociedade, a Rádio da Bahia. For a while there it was rough, but lately I've been doing better than the last four cold Decembers I recall. And I see my family every month. I found a girl my parents love. She'll come and stay the night, and I think I might have it all. And I thank God every day for the girl he sent my way. But I know the things he gives, he can take away. And I hold you every night, and that's a feeling I wanna get used to. But there's no man as terrified as the man who stands to lose you. Oh, I hope I don't lose you. Please stay. I want you, I need you, oh God, don't take these beautiful things that I've got. Please stay. I want you, I need you, oh God, don't take these beautiful things that I've got. I found my mind, I'm feeling sane. It's been a while, but I'm finding my faith. If everything's good and it's great, why do I sit and wait till it's gone? Oh, I tell you, I know I've got enough. I've got peace and I've got love. But I'm up and I'm thinking I just might lose it all. I want you, I need you, oh God, I need these beautiful things that I... Você está na Sociedade. Than I can't feel high, and I scream from the top of my lungs. Vamos nessa pra você. É o som da Sociedade da Bahia, WhatsApp, Fornum Blondes, fechando aqui a hora e o programa, ó. Muito obrigado, viu, a você que se ligou aqui, a você pela audiência, pelo rádio ligado, pela carona, você, meu amigo motorista de aplicativo, meu amigo taxista, você que tá no trânsito ouvindo a Sociedade da Bahia. Ó, amanhã tem mais, a partir das 14h, show da tarde pra você. Silas, tamo junto, viu, obrigado pela parceria de hoje. Alô, produção, gratidão. E quão poucos são aqueles que ao deitar-se ousam dizer: Pai, trata-me amanhã como tratei o outro hoje. Portanto, seja gentil, pratique, espalhe a gentileza, porque afinal de contas, todo mundo enfrenta uma batalha. Extraordinário, amanhã tem mais pra você, show da tarde. Você fica agora com o programa Sociedade em Movimento. Fui, beijo no coração. Segunda a sexta, às 19h, o debate esportivo mais polêmico no rádio entra em campo. Aqui a bola rola e as discussões fervem a cada lance, com as análises mais afiadas e os comentários mais polêmicos. O assunto? A dupla Bavi, o futebol nacional e internacional, os bastidores dos jogos, entrevistas e, claro, sua participação com aquela resenha que faz do programa um verdadeiro clássico de futebol. Bate Bola, onde a rivalidade encontra espaço para o debate. Oferecimento Loja Online Pitu. Acesse loja.pitu.com.br e peça a sua resenha. Para enfrentar os dias de chuva, a Prefs trabalha o ano inteiro, por toda a cidade. Já são 550 proteções de encostas realizadas em vários bairros, sirenes de alerta instaladas, sistema de alertas por SMS, o maior centro de monitoramento do Norte e Nordeste e muitas outras ações. E para diminuir ainda mais os riscos, faça a sua parte. E em caso de emergência, ligue 199. É a Prefs colada com a gente, chova ou faça sol. Estourou. Tudo em você se encaixa perfeitamente em mim. Sua boca, sua pele, seu jeito tudo em si. A Noite dos Namorados está estourada e a produção manda avisar. Vamos para o espaço maior. Dia 14 de junho no Terminal Náutico. Tem Sampa Crew. Você nasceu pra mim. Eu nasci. E mais, Renanzinho CBX, de resenha, Samba Trator e Samba do Lu. Uma noite pra você se emocionar, cantando muitos sucessos. Segundo lote só até 25 de maio. Corra e não fique de fora. Eu te escuto todo dia, é a minha felicidade, é a Rádio da Bahia. Eu, Zé Eduardo, de segunda a sexta às 11h30 da manhã, tô com você no Balanço Geral da Record Bahia. E eu, Jéssica Smetak, sigo junto nessa missão, levando informação para todos os baianos. Aqui a notícia tem força, verdade e credibilidade, com o respeito que o povo merece. Cola com a gente no Balanço Geral da Record Bahia. Jornalismo de verdade é aqui. Sabe aquela companhia que te atualiza, anima o seu dia e melhora o seu astral? Seja no carro, no metrô, no busão, no conforto do seu lar ou na rotina do trabalho, a Sociedade agrega leveza com muito conteúdo pra você. Aqui você ouve sua música favorita, acompanha seu time do coração, além de se manter bem informado com os melhores profissionais de jornalismo do Rádio Baiano. Sintonize com a gente, FM 102,5, AM 740, mas também você pode acompanhar pelos nossos canais de streaming, através do aplicativo Sociedade Play ou pelo youtube.com/Rádio Sociedade da Bahia. Aproveita e se inscreve. Rádio Sociedade. A melhor companhia do baiano em todas as horas, em todo lugar. É só ligar, sintonizar, pra me sentir bem, pra mudar o meu dia, em qualquer lugar, em casa, no carro, trabalho, no celular. É a melhor companhia, pelas ondas do rádio, que aquece os corações. É da Bahia e dos baianos, colorido e embalando gerações. Rádio Sociedade da Bahia é minha cara, tem meu jeito, me conhece muito bem. Rádio Sociedade da Bahia, meu amor, minha alegria, não te troco por ninguém. Sociedade da Bahia é minha cara, tem meu jeito, me conhece muito bem. Rádio Sociedade da Bahia, meu amor, minha alegria, não te troco por ninguém. Sociedade, Salvador, Bahia. Rádio Sociedade da Bahia. Duas sintonias com a mesma programação. Momento de fé e esperança. Com o bispo Carlos Cucato. 18 horas e nós vamos falar com Deus. Meu copo com água já está aqui preparado. E eu peço que você sempre tenha às 18 horas um copo com água para nós falarmos com Deus. Eu tenho certeza que essa oração vai te abençoar. 18 horas, anoitece. Mais um dia de labor vai terminando. É momento de oração. Vamos todos falar com Deus. Nosso Deus e nosso Pai, mais uma vez, Senhor, nós nos unimos com centenas e milhares de pessoas e formamos uma corrente positiva de fé e esperança. E clamamos pela paz. Tem gente agora, meu Pai, que tudo que ela quer é um pouco de paz. Paz dentro de casa, paz na família, paz na vida econômica, paz consigo. Pessoas que não têm dormido, não têm comido, não têm vivido. Tem gente que não vive, Senhor. Ela só existe. E ela está existindo em meio à dor, em meio ao sofrimento. Eu te peço, meu Pai, toca nesta pessoa. Que através dessa oração a tua luz venha a brilhar, dissipando todas as trevas. Que aonde chega essa oração, chegue luz, chegue vida, chegue poder. Que a água que ela preparou numa atitude de fé seja ungida, seja consagrada, seja bendita. E quando ela beber desta água, meu Pai, que toda doença, todo mal seja arrancado e a bênção do Senhor se estabeleça. Aqui dos estúdios eu levanto as minhas mãos e abençoo a todos quantos oram conosco. Em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus, e quem crer diga amém e graças a Deus. A palavra de Deus diz que tudo que a gente pede com fé, a gente recebe. Eu quero convidar você para nesse domingo, 9:30 da manhã, se unir a uma multidão. São milhares de pessoas que têm estado todos os domingos, 9:30 da manhã, pedindo com fé pela Sagrada Família. Venha clamar, venha pedir, venha vencer. Avenida Antônio Carlos Magalhães, 4197, em frente ao Shopping da Bahia, com o Bispo Sérgio Correia, nesse domingo, 9:30 da manhã. Deus te abençoe, muita luz, e amanhã, às 18 horas, estamos de volta para orar por você. ZYC 357, FM 102,5 MHz. ZYH 446, AM 740 kHz. Rádio Sociedade da Bahia, a primeira da Bahia, no coração do baiano. 6:03 na Bahia. Sociedade em Movimento, um resumo das notícias do dia, entrevistas, trânsito, os bastidores e o impacto da política no dia a dia do baiano. Sociedade em Movimento. Manda pra mim! Muito boa noite a você que se liga aqui na super programação da Rádio Sociedade da Bahia. A partir de agora e até às 7 horas da noite, tá chegando na área o programa Sociedade em Movimento, trazendo os principais fatos desta terça-feira, dia 20 de maio. Informações do transporte público, da reunião que aconteceu hoje no Ministério Público do Trabalho, reunião que acabou sem acordo, hein? Uma nova reunião está marcada para amanhã, daqui a pouquinho mais detalhes sobre a possibilidade de greve do transporte público em Salvador. A gente vai falar também sobre a situação que envolve a BR-101, hein? Tivemos esse problema no Rio Jequitinhonha, né, na cidade de Itapebi, onde teve que se fazer um desvio, inclusive com várias empresas de ônibus suspendendo viagens para evitar esse desvio na BR-101. Daqui a pouco todo o impacto desse problema que aconteceu hoje na BR-101. Vamos falar também dos servidores públicos. Os professores, representados pela PLB Bahia, fizeram a manifestação hoje na região do Dique do Tororó, que impactou bastante o trânsito na cidade. Depois caminharam até a Câmara de Vereadores de Salvador, e lá a sessão acabou sendo esvaziada, hein? Pra decepção dos professores que lá estavam protestando. Daqui a pouquinho também mais detalhes dessa situação. A nossa equipe também já apostas para trazer para você informações do trânsito através de Alisson Oliveira. Horário de pico, soteropolitano se deslocando na capital, que tem a 8ª maior frota de veículos do país. E o Alisson Oliveira daqui a pouquinho mostrando pra gente o melhor caminho para casa, o melhor caminho pro trabalho, o melhor caminho pro compromisso, porque sim, tem muita gente que tem compromisso à noite, inclusive trabalhando no plantão. Informações do tempo, Antônia Fernanda chega daqui a pouquinho também, hein? Trazendo pra gente a previsão do tempo para Salvador, né? No finalzinho da noite de hoje também, para esta quarta-feira. Salvador tem oscilado entre chuva e sol, mais períodos de chuva, inclusive, mas hoje já tivemos um sol, hein? Predominante na capital. Será que amanhã teremos a continuidade desse clima mais ensolarado ou menos chuvoso? Daqui a pouquinho Antônia Fernanda traz tudo pra gente. Pela Bahia, o nosso grande Carlos Eduardo vai trazer pra gente informações justamente sobre a construção de uma nova ponte sobre o rio Jequitinhonha, que fica ali em Itapebi, cortada pela BR-101 no extremo sul do estado. Então daqui a pouquinho o Carlos Eduardo trazendo mais detalhes do DENIT, que acabou confirmando a construção dessa nova ponte na BR-101 em Itapebi, sobre o rio Jequitinhonha. Também informações pelo Brasil. Gabriel De Luca está de olho na crise da gripe aviária no Brasil. Primeiro caso confirmado na semana passada no Rio Grande do Sul. Um segundo caso foi confirmado. Casos de produção doméstica foram descartados. A infecção de uma pessoa. Hoje havia, né, um medo de que um caso de um ser humano infectado pudesse ser confirmado. Daqui a pouquinho o Gabriel De Luca traz mais detalhes sobre esse fato e também sobre o embargo chinês e da União Europeia. É, como é que fica? Que dia será o dia zero, né? Porque há essa expectativa de que a partir do dia zero, mais 28 dias para que os embargos possam cair, o Brasil possa voltar a exportar a sua carne de frango, que é um dos países que mais exporta, se não o que mais importa, a carne de frango em todo o planeta. Fora do Brasil, Evelyn Teixeira vai falar sobre o cumprimento da promessa da União Europeia de retaliar a Rússia por conta da guerra contra a Ucrânia. Então, daqui a pouquinho, a nossa Evelyn Teixeira, que traz informações a nível internacional, vai falar sobre o anúncio de novas sanções de União Europeia e Reino Unido contra a Rússia. Ontem a gente falava da reaproximação do Reino Unido com a União Europeia em ações comerciais, e hoje os dois, né, no mesmo direcionamento, anunciando sanções contra a Rússia. É, a gente daqui a pouquinho vai trazer mais detalhes com o Evelyn Teixeira. O Donald Trump esteve conversando com Vladimir Putin, a conversa não rendeu. Veio a Europa e tomou a medida, né, mais definitiva, uma medida mais impactante, a fim de pressionar o cessar-fogo da Rússia contra a Ucrânia. Daqui a pouquinho também serviços com John Assis. É, daqui a pouquinho detalhes, né, vagas de emprego e tudo mais. John Assis trazendo tudo pra gente. Tá, tem o nosso Gabriel De Luca, que além de trazer informações pelo Brasil, de olho nessa situação que envolve a gripe aviária, vai também dar uma passada no nosso site, o sociedadeonline.com. Vem com a gente participando do Sociedade em Movimento através do nosso chat no canal oficial no YouTube. Aproveita para ativar o sininho, compartilhar o nosso link, dar aquele like, fazer a sua inscrição, e através da sua inscrição você pode participar do nosso chat. Lembrando que a equipe tem também Genivaldo Novaes na mesa de efeitos, Felipe Sena no YouTube, comando da nossa Silvana Oliveira, sob supervisão de Gleidson Tavares, que também nesse período está junto com a gente no jornalismo, direção geral do grande Francisco Costa. Tem também a sua participação, ouvinte Sociedade, através do WhatsApp. WhatsApp Sociedade, 719-9656-1025. 9656-1025, WhatsApp na Rádio Sociedade da Bahia, manda mensagem de áudio e de texto. 6:10, informações do trânsito. Alisson Oliveira tá na área, boa noite, Alisson. Sociedade, o trânsito em tempo real. Meu amigo Fabrício, muito boa noite para você, boa noite para quem acompanha o Sociedade Movimento. Chego agora com informações da volta para casa para quem segue em direção a Lauro de Freitas, utilizando a Avenida Paralela, com congestionamento agora desde a saída da Avenida Tanqueira do Neves até a chegada às proximidades do CAB. Quem segue pela Orla vai pegar um pouco de intensidade ali na região de Jaguaribe até a chegada à Praia de Piatã, pelo menos perde menos tempo por lá, já que a Paralela também tem congestionamento do bairro da Paz até a chegada à Avenida São Cristóvão. A Dorival Caymmi apenas com intensidade, no finalzinho dela que tem um pouco mais de trânsito, um pouco mais carregado, mas na chegada à Avenida Caribe o motorista já não encontra dificuldades. Seja para pequenas reformas ou grandes construções, conte com a Maxserve Express. Aluguel de equipamentos com a qualidade, agilidade e economia que a sua obra merece. Maxserve Express, sua obra em suas mãos. Eu volto já, Fabrício. Valeu, grande Alisson Oliveira. Daqui a pouquinho ele volta trazendo mais informações do trânsito na capital baiana. Daqui a pouquinho também a galera participando com a gente aqui através do WhatsApp. Olha, e a informação que a gente traz nesse momento envolve a possibilidade de greve dos rodoviários em Salvador, a possibilidade de greve do transporte público. Pois é, a reunião realizada hoje entre rodoviários de Salvador e representantes das empresas de ônibus terminou sem acordo mais uma vez, hein? Uma nova mediação será realizada na próxima quinta-feira, às 8:00 da manhã, na sede da Superintendência Regional do Trabalho. Então, a próxima reunião acontecerá depois de amanhã. Então, o edital não foi publicado. É muito importante ficar de olho nisso, porque se o edital for publicado, a partir dali, 72 horas para a deflagração da greve, ou seja, para os ônibus de fato pararem. Enquanto esse edital não for publicado, não há possibilidade de greve nas próximas 72 horas. É assim que funciona a regra, o rito, né, do estado de greve proposto aí pela categoria dos rodoviários. Então, reunião realizada hoje, repito, terminou mais uma vez sem acordo. Uma nova mediação será realizada na próxima quinta-feira, depois de amanhã, às 8:00, e de novo na sede da Superintendência Regional do Trabalho. Enquanto isso, os funcionários seguem sob estado de greve, movimento inicial antes que a greve real seja anunciada. Segundo Fábio Primo, diretor do Sindicato Rodoviário de Salvador, a categoria chegou a retirar metade das reivindicações da pauta de negociações. Restam 16 16, que inclui reajuste salarial de acordo com a inflação e ganho real de 5%, licenças com remuneração, tickets de benefício e banheiros femininos nos terminais. O diretor explicou que pautas serão discutidas entre os empresários e que a deliberação será feita no próximo encontro. Então tá aí, né? A gente também tem tentado falar com o CETEPS, que é o Sindicato das Empresas de Transportes e Passageiros de Salvador, né? Eles confirmam a nova reunião na próxima quinta-feira, mas não tem entrado em detalhes, né? Estão ali na queda de braço, né? Os rodoviários querem mais, eles querem oferecer menos, e aí, nessa queda de braço, né? Talvez se encontre o meio termo para evitar que a greve seja deflagrada em Salvador. Tivemos greves extremamente impactantes, né? Em 92, em 2006, greves de muitos dias que trouxeram impacto gigantesco para a nossa cidade, simplesmente, né? A maior parte do corpo de trabalho da capital baiana se desloca através do transporte público, através dos nossos tradicionais ônibus. A partir do momento que eles possam parar, ou a partir do momento que a greve seja deflagrada, o impacto acaba sendo gigantesco. Olha, inclusive o Fábio Primo tá ouvindo a gente aqui, hein? Tá dizendo aqui que tá ouvindo a gente. O Fábio, se quiser, manda um áudio, velho. Manda um áudio aqui, você como presidente do Sindicato dos Rodoviários tem microfones abertos aqui na Rádio Sociedade, já está fazendo isso aqui, acredito que seja um áudio direcionado aqui para nossa equipe. Fábio Primo, presidente do Sindicato dos Rodoviários, a gente conversou na semana passada com Daniel Mota, que é diretor de comunicação dos rodoviários, ele passando pra gente esse passo a passo, né, dos ritos que envolvem o estado de greve, das negociações que infelizmente não tem avançado, e o Primo acaba de mandar aqui um áudio pra gente, viu? Um minutinho eu vou colocar, viu, Gabriel? Vou colocar o áudio, né, vou colocar aqui, porque é simplesmente o presidente do Sindicato dos Rodoviários falando sobre a reunião que aconteceu hoje. Boa noite, Primo, seja bem-vindo, o Sociedade Movimento. Fala com a gente o presidente do Sindicato dos Rodoviários. Olá, Fabrício. Aqui passar informações para vocês sobre como anda a nossa campanha salarial com quase 2 meses de negociação. Hoje tivemos mais uma mediação na Superintendência Regional do Trabalho. Reduzimos o nosso item de pauta de 32 para 16, em 50% a nossa redução. Isso mostra um entendimento nosso. De não fazer a greve, a gente vem fazendo isso a todo tempo, até o momento não publicamos edital, a gente está mostrando à população que o que a gente quer não é a greve. Mas assim, a próxima rodada de negociação é na quinta-feira, dia 22, às 8 horas da manhã. Caso os empresários não levem o desejo de negociar, aí infelizmente Salvador deve ter uma greve, estamos preparados, não queremos a greve, mas estamos preparados se for fazer a greve, a maior ou uma das maiores que essa cidade já viu. Então pedimos aqui o apoio a toda a imprensa, a Prefeitura Municipal de Salvador, a CEMOB, para que entre e tente evitar a greve. Valeu, um abraço, amigo, e boa sorte. Valeu, boa sorte pra vocês nessa luta, né? Tá aí o Fábio Primo, presidente do Sindicato dos Rodoviários, impressionante audiência na Rádio Sociedade, enquanto eu falava sobre o assunto, né? E até citava a fala dele mais cedo em outro veículo de imprensa, ele nos ouvia, e aí, pela proximidade que tem, né? Por sermos também uma rádio extremamente democrática, ele nos enviou o áudio, a gente já colocou no ar, ele aqui já coloca o legalzinho agradecendo, Fábio Primo explicando que os rodoviários deram passos atrás, né? A fim de chegarem a uma negociação, de chegar em um acordo, mas ainda assim não foi suficiente para que o acordo acontecesse, possivelmente o sindicato patronal quer mais redução de pedidos da categoria de rodoviários. 50%, segundo o Fábio Primo, agora nesse áudio, do que eles pediam já foi retirado, só que ainda restam 16 pautas, incluindo reajuste salarial de acordo com a inflação e ganho real de 5%, licenças com remuneração, tickets de benefícios e banheiros femininos nos terminais. É isso aí, né? Dentre essas 16 pautas, essas são as mais importantes. São os rodoviários aí nessa queda de braço com o sindicato patronal, e a gente, como povo, fica torcendo para que a greve não aconteça em Salvador, porque o impacto acaba sendo, repito, gigantesco. 6:17. Bom, terça-feira já apareceu um solzinho, ficou por algum tempo ali predominando, né? E como é que a gente vai ter de tempo, minha cara Antônia Fernanda, no decorrer da semana? Amanhã, quarta-feira, conta pra gente, Antônia. Previsão do tempo. Boa noite, Antônia, seja bem-vinda. Boa noite, Fabrício, muito obrigada. Boa noite para você e para os ouvintes da Rádio Sociedade. Olha só, com a diminuição das nuvens, Salvador sai do nível de alerta para o nível de atenção. Segundo a Codesal, não há previsão de chuva forte para os próximos dias. No entanto, ainda não foi retomada a normalidade, pois o solo continua encharcado e há risco de deslizamento de terra em algumas localidades. Hoje, as chances de chuva foram poucas, de apenas 20%. Para amanhã, a previsão é um pouco maior, de 30%, mas ainda continua menor que o registrado na semana passada. Dessa forma, a quarta-feira deve permanecer assim como hoje, de céu nublado a parcialmente nublado. A temperatura será mínima de 23 graus e máxima de 30 graus. Em Euclides da Cunha, quarta-feira será de sol, com algumas nuvens também, e pode ter registro de chuva fraca nas primeiras horas da manhã. Os termômetros vão marcar entre 21 e 27 graus. Em Porto Seguro, o sol entre nuvens vai predominar na cidade e a temperatura mínima também será de 21 e máxima de 27 graus. Ou seja, amanhã vai ser assim como hoje. Um dia meio nublado, o céu vai abrir mais, mas também há possibilidade de 30% de registro de chuva em algumas localidades pontuais aqui da capital baiana, mas a tendência é de que até quinta-feira o tempo permaneça assim. Na sexta, a chuva pode aparecer de uma forma mais intensa, mas eu espero que não, viu? Eu queria inclusive pontuar, Antônia, e alertando até os moradores que infelizmente acabam residindo em áreas de risco, que o cessar da chuva não significa que a área está completamente segura, até porque esse solo fica encharcado, né, Antônia? Exatamente. E às vezes no estiar é que acontece deslizamento. Então, as pessoas têm que tomar muito cuidado. A gente teve nesse mês de maio, no início do mês, áreas que foram evacuadas. Exato. Então, ter toda a anuência da Codesal para retornar para suas casas, porque isso. Não é porque estiou que já está tudo bem com o solo, não é isso, amiga? Exatamente. Tem que retornar só com a autorização do órgão ali responsável, que ele vai dar o ok para quando estiver seguro, para que a população possa retornar para sua casa e não aconteça nenhuma tragédia, né? Porque, como eu disse, a possibilidade de chuva é pouca, 30%, mas pode acontecer que tenha uma chuva fraca ao longo do dia e, como o solo já está encharcado ali, pode ocorrer esse deslizamento. Então, o mais seguro é continuar, permanecer em um lugar seguro mesmo para poder retornar para casa assim que for possível. É difícil abrir mão, né, do bem material que foi conquistado com tanto empenho, com tanta luta, né? Mas só dá para reconstruir tudo se você estiver vivo, né? Exatamente. Mas o importante, nosso bem maior é a nossa vida, né? Então vamos prezar aí pela segurança. Beleza, e qualquer tipo de alerta, só fazer contato com a Codesal. 199. 199 é o telefone da Codesal, a nossa defesa civil. Beijo grande, Antônia. Um abraço. Valeu, essa Antônia Fernanda trazendo informações do tempo em Salvador. Repito esse alerta, hein? Você que mora em área de risco, você que teve que deixar sua casa sob determinação da Codesal por conta das fortes chuvas que aconteceram ao fim de abril e início de maio, muito cuidado no retorno para casa, né? Se cerque de todos os cuidados para que você retorne com segurança, porque a gente sabe que houve uma estiagem hoje, amanhã a tendência é de que pouca chuva aconteça em Salvador, porém, os solos desses locais mais críticos continuam encharcados, ou seja, ainda, infelizmente, com possibilidade de deslizamento de terra. 6:21, meu craque Genivaldo Novaes, a gente volta já. Sociedade em Movimento. Volta já. De segunda a sexta, às 8 da manhã, você, o geral, a voz do povo no rádio. De segunda a sexta, às 8 da manhã. Sociedade, há 100 anos, contando e fazendo história. O que é mais saúde para você? Pro Kivid é poder ter acesso a uma rede credenciada de qualidade. Ice da Pitu. De calor esquentou tudo, a galera quer dançar. Tá todo mundo feliz e o que não pode faltar? Só um apito pra completar. WhatsApp Sociedade 719-9656-1025. Sociedade, Salvador, Bahia. 6:23. Você está ouvindo Sociedade em Movimento. Manda pra mim de volta com Sociedade em Movimento, trazendo as principais notícias do nosso jornalismo nessa terça-feira, dia 20 de maio. Daqui a pouquinho, a partir das 7 horas, tem o Bate-Bola, trazendo o resumo dos acontecimentos do futebol. Lembrando que amanhã tem Copa do Brasil, Bahia encarando o Paysandu na Arena Fonte Nova. Hoje, inclusive, já tem Vasco e Operário pela mesma competição e Bate-Bola vai dar uma passada nesse meio de semana de Copa do Brasil. Estarei com Brenner Menezes, Manuel Messias, participação de Cássio Cardoso e, claro, você, ouvinte Sociedade, coladinho com a gente. Enquanto isso, seguimos aqui no Sociedade em Movimento, seguimos de carona com Alisson Oliveira e as informações do trânsito com você, Alisson. Sociedade, o trânsito em tempo real. Olha, Fabrício, acompanhando agora, volta para casa, viu, de quem tá ali em Fazenda Coutos, região de Paripe, Piripiti, também segue em direção aqui ao centro da cidade, tá pegando congestionamento na estrada do Derba neste momento, isso aí para chegar à BR-324. A Avenida Suburbana, neste momento, é a melhor alternativa, só tem um pouco de intensidade ali na passagem por plataforma, mas logo depois o motorista vai pegar caminho mais sossegado. Dá para chegar à BR-324 pegando a ligação Lobato-Pirajá, mas para quem vem aqui para a região do comércio, a melhor alternativa mesmo é continuar pela Suburbana, passando ali pela Engenheiro Oscar Pontes, que está com trânsito bom, o motorista não demora muito tempo neste caminho. Promoção Shopping Piedade, junte R$250 em notas fiscais e concorra a uma viagem inesquecível de cruzeiro. Promoção válida até o dia 24 de maio. Eu volto já, Fabrício. Valeu, hein? Valeu, grande Alisson Oliveira, trazendo detalhes do trânsito nesse horário de pico, trânsito bastante congestionado em, nas principais vias da capital baiana, hein? Daqui a pouquinho, informações do caso do possível golpe. Por unanimidade, o STF decide tornar réus 10 denunciados do Núcleo 3 e rejeitar denúncia contra 2 militares. Relator do caso entendeu que não há elementos suficientes para acolher a denúncia da Procuradoria-Geral da República contra 2 militares, o coronel da reserva Cleverson Magalhães e o general Newton Diniz Rodrigues. E daqui a pouquinho a gente vai trazer quem são os réus, né? Os 10 denunciados que se tornaram réus. Daqui a pouquinho a lista desses 10 denunciados. E a gente vai trazer tudo aqui no Sociedade em Movimento. A gente está de olho também nessa situação que envolve a cidade de Itapebi, trecho da BR-101, sobre o rio Jequitinhonha. A ponte está completamente deteriorada, está bastante estragada e por conta disso foi feito um desvio. Um desvio até longo, né? Para conseguir passar por esse trecho. Só que o desvio ficou, por conta das chuvas, intrafegável, a ponto de algumas empresas de ônibus desistirem momentaneamente de passar por aquele trecho, hein? Mas quem tem mais detalhes de uma promessa, inclusive, feita pelo DENIT, é o nosso grande Carlos Eduardo, direto da redação. Boa noite, Fabrício e ouvintes do Sociedade em Movimento. O DENIT confirmou hoje a construção de uma nova ponte sobre o rio Jequitinhonha na BR-101. De acordo com o departamento, testes técnicos comprovaram a inviabilidade da reabilitação da ponte atual, que está interditada desde o dia 5 de maio por conta das fortes chuvas na região. Enquanto a ponte segue interditada, motoristas de todos os tipos de veículos estão sendo obrigados a realizar um desvio na cidade de Itapebi. O desvio dificultou a vida de motoristas durante a manhã de hoje, chegando a interromper o serviço de 2 empresas de viagens interestaduais. O DENIT informou que já contratou a manutenção e os serviços serão realizados de forma imediata, levando-se em conta a questão das chuvas. É com você, Fabrício. Tá aí o Carlos Eduardo falando sobre essa situação na BR-101, hein? Que envolve ali o trecho próximo à cidade de Itapebi, na região sul do estado. E aí, ó, ele falou aí, 2 empresas de ônibus interromperam algumas linhas que passam por esse trecho. Foi a Rota Transportes e a Expresso Brasileiro, hein? Pelo menos 10 horários foram suspensos e a gente traz aqui esses horários. A Rota Transporte fez a suspensão de 8 horários. Itabuna Porto Seguro, 6 horas da manhã, Jequié Porto Seguro, 7 da manhã, Itabuna Porto Seguro, 2 da tarde, Ilhéus, Porto Seguro, 5 da tarde. Porto Seguro, Itabuna, 5 da manhã. Porto Seguro, Ilhéus, 8:30 da manhã. Porto Seguro, Itabuna, 1 da tarde. Porto Seguro, Itabuna, 6:10 da noite. Essas linhas foram suspensas no dia de hoje. Lembrando que a ponte segue interditada desde o dia 5 de maio, né? E, né, a previsão era de que a interdição durasse 15 dias, mas essa interdição, ela vai ficando, seria hoje, né, o prazo máximo dos 15 dias, mas acabou se complicando. O DENIT informou que irá fazer a construção da ponte e também irá reparar esse trecho do desvio, né, para que, por exemplo, os ônibus possam voltar a trafegar por esse trecho. A Expresso Brasileiro também suspendeu duas linhas, Nanuque Ilhéus, que sairia hoje às 11 da manhã, e Ilhéus Nanuque, que sairia de Ilhéus às 8:30 da manhã. É a situação que envolve aí esse problema lá na estrada, né, na BR-101, próximo aí à cidade de Itapebi, exatamente ali no trecho da cidade de Itapebi, sobre o rio Jequitinhonha. A gente espera que o DENIT logo possa resolver a situação, né? De cara, nos próximos dias, para ontem, melhorar esse trecho que tá completamente cheio de lama, né? Completamente lameado, com dificuldade para que os carros possam passar. Pra você ter uma ideia, o ônibus, que é um veículo de grande porte, com possibilidade de ficar atolado, empresas, duas, desistiram de passar pelo trecho. Então, acho que é uma urgência muito grande de se melhorar essa situação lá na BR-101, altura de Itapebi. De cara, já melhorar logo esse desvio, para que ele fique trafegável, e na sequência a construção da ponte, que não pode também durar muitos anos, né? Quanto tempo vai ficar esse remendo aí? Até porque foi se avisando que a ponte estava envelhecendo. Tanto é que ela ficou inutilizável desde o dia 5 de maio, mas porque foram aparecendo fissuras, e aí com medo de que houvesse um acidente, como aconteceu recentemente no norte do país, né, que morreram mais de uma dezena de pessoas, hein? Aquele acidente foi terrível, né? E aparece um vereador alertando, né, um dia antes, horas antes, olha como tá a ponte aqui, daqui a pouco vai cair e tal. Horas depois, ou no dia seguinte, a ponte acabou caindo, né, vitimando de maneira fatal pessoas que trafegavam pela ponte. Então houve preocupação aqui, a ponte foi interditada desde o dia 5 de maio, houve um desvio, o desvio já tá intrafegável por conta das fortes chuvas, e o DENIT se apresentando para solucionar esse problema. São 6:30, 6:30, preocupação em relação à gripe aviária no país, hein? O Gabriel De Luca traz mais informações aqui no Sociedade em Movimento. De Luca, boa noite. Boa noite, Fabrício, tudo bem com você? Tudo bem, sim, vamos pra cima. É isso aí, grande preocupação, a gente tem comentado já aqui há alguns dias, e o governo federal continua nesse esforço aí para diminuir então esses impactos desses embargos sobre a carne de frango que foram anunciados depois da confirmação do primeiro caso de gripe aviária aqui no Brasil, aconteceu na semana passada, a gente comentou aqui. As informações de bastidor, Fabrício, apontam que o Planalto tem conversado de forma intensa com autoridades chinesas para tentar regionalizar essa suspensão nas importações. Mais ou menos como a gente já comentou aqui que o Reino Unido tem feito, que o Japão também tem feito. Só proibir a importação a importação das carnes vindas lá do Rio Grande do Sul. O foco é convencer que os chineses de que o foco da doença foi um caso isolado, sem impacto sobre as outras regiões produtoras aqui do Brasil. A gente comentou do bloqueio da China, ele aconteceu de forma automática e atendeu ao acordo comercial que já existia entre esses dois países. Como eu comentei, a intenção brasileira é que dentro das próximas duas semanas esse acordo seja flexibilizado e passe a proibir a importação só lá no Rio Grande do Sul, assim como aconteceu com o Reino Unido, Japão e Singapura. Então, a intenção agora do Brasil, Fabrício, é regionalizar, é focar ali, prender os casos ali e a gente poder não deixar de vender a carne nas outras regiões produtoras. Por exemplo, se a Bahia exporta, a Bahia está tão longe do Rio Grande do Sul que a Bahia estaria apta para exportar. Exatamente. E aí eu quero trazer uma atualização, porque você comentou aqui mais cedo que existia suspeita de um caso que tinha chegado no humano. Essa pessoa era um funcionário da granja lá de Montenegro, do Rio Grande do Sul. Quando aconteceu... Uma das granjas onde teve o caso confirmado, Montenegro. Foi o primeiro caso, exatamente. Isso. O primeiro caso foi lá em Montenegro e quando aconteceu isso, o Ministério da Agricultura fez uma espécie de lockdown ali, chamou todos os funcionários, começou a fazer vários testes, vários exames, e essa pessoa apresentou alguns sintomas gripais. Foi feito o exame PCR, foi feito o exame de várias influências e felizmente não foi confirmada nenhuma influência. Ufa. felizmente. Aparentemente ele estava com realmente alguns sintomas gripais, mas não era causado por nenhum vírus. Pode ter sido até uma coisa psicológica aí, quem sabe, uma alergia, mas o que importa é que não foi gripe aviária. Então até agora dois casos confirmados, Montenegro e Sapucaia. Isso, a gente tem outros casos suspeitos. Suspeitos, exatamente, eu vou falar aqui, é em Agianópolis, no Tocantins, Ipumirim, em Santa Catarina, Salitre, no Ceará, Estância Velha, no Rio Grande do Sul, Eldorado de Carajás, no Pará, Triunfo, no Rio Grande do Sul e Derrubadas, lá no Rio Grande do Sul também. Dessas aí, apenas não, mas são três que são granjas comerciais. Isso aí preocupa muito, porque a gente vai naquilo que eu comentei ontem. É, caso a gente tenha um novo caso de gripe aviária nos próximos 28 dias, esses embargos provavelmente vão continuar. Se a gente não tiver nenhuma confirmação de caso em granjas comerciais, aí sim o Brasil volta a ser considerado um país livre de gripe aviária e esses embargos automáticos, assim como eles vieram de forma automática, também vão ser derrubados de forma automática. Preocupação é o dia zero, né? É chegar o momento que não haja mais casos suspeitos e se determina aquele dia como marco zero e a partir dali 28 dias. Exatamente, a partir do dia 15 de maio, que foi quando foi confirmado, né, o caso lá em Montenegro, 28 dias pra frente, se a gente não tiver nenhuma confirmação, o Brasil tá livre de gripe aviária, isso obviamente dentro das granjas comerciais. Então se nenhum caso suspeito aí acabar sendo confirmado, o dia zero passa a ser o dia 15, então? Isso, exatamente, porque foi a confirmação que a gente tem, teoricamente, do único caso que a gente tem aqui no Brasil. É bom lembrar que China, União Europeia, eles também não têm interesse do embargo, né? Com certeza. Claro não. Que a preocupação sanitária é muito maior, porque a gente pode ter aí uma preocupação dessa gripe aviária infectar os humanos, né? E a gente ter de repente um surto, ou até uma pandemia, como foi o caso da Covid, mas é claro que são patologias completamente diferentes. Mas a preocupação sanitária é muito grande, porém, para a China, por exemplo, deixar de exportar carne de frango do Brasil é você encarecer internamente o seu produto. Exatamente. Né? Você acaba tendo menos produto, você vai ter que deixar o produto mais caro, ou seja, impacto na China. Com certeza. Vai ter impacto na União Europeia, para o consumidor que compra o frango lá. Né? A partir do momento que você compra menos, o que você tem de estoque é menor e você acaba encarecendo. Então, China e União Europeia não tem interesse de manter o embargo. Eles estão, assim, torcendo para que o Brasil não encontre mais casos suspeitos e que eles possam derrubar os embargos aqui, assim como o próprio Brasil, que imediatamente também bloqueou as suas exportações. E o Brasil é uma referência, sempre foi uma referência. A gente não teve nenhum, durante 24 anos, a gente não teve nenhum caso. Mesmo sendo aqui o maior produtor, o maior exportador de frango do planeta. Exatamente, nunca, né, tivemos nenhum caso. Então, a China tem uma demanda absurda, são mais de 1 bilhão de pessoas que moram lá, eles não têm nem espaço para ter tantos animais e poder alimentar tanta gente. Então, como você falou, realmente não é de interesse. Agora, eu acho esse aviso importante a gente falar aqui, que o Centro Estadual de Vigilância em Saúde lá do Rio de Janeiro esclarece que o risco de infecção por influenza aviária em humanos é considerado baixo. É importante a gente falar isso para a gente não criar nenhum pânico também entre as pessoas. A transmissão ocorre principalmente em casos de contato direto e frequente com esses animais doentes, sejam eles vivos ou mortos. Não há risco na ingestão de alimentos bem cozidos ou preparados adequadamente e a transmissão entre pessoas continua sendo extremamente rara. Eu acho muito importante que a gente fale isso para até não causar desespero, né? Exatamente, não só o desespero, mas também até uma violência animal. A gente vê esse tipo de coisa acontecendo quando a gente vê doenças relacionadas a animais. Macacos já sofreram bastante, né? Exatamente, Fabrício, eu volto com você. Valeu, grande Gabriel De Luca, sempre explicando aqui com profundidade para que você possa entender e a gente se aprofundando um pouco mais nesse assunto, que é a gripe aviária. Pela primeira vez na história, o Brasil teve casos confirmados. Isso aconteceu na semana passada em Montenegro, no Rio Grande do Sul. No início dessa semana, uma nova confirmação, já na cidade de Sapucaia, também no Rio Grande do Sul. Outros 6 casos suspeitos, eles estão sendo investigados e a gente vai continuar apurando. Mas enquanto não se achar novos casos, o Gabriel De Luca explicou muito bem, o marco dia zero é o dia 15 de maio, a partir dali 28 dias para que os embargos, principalmente daqueles que compram mais, União Europeia e China, possam cair e que o Brasil volte a exportar a carne de frango, até porque, repito, o Brasil é o maior exportador de frango do mundo. Só em 2024 exportou 5 milhões de toneladas. 5 milhões de toneladas. É muita carne de frango. 6 horas e 37 minutos. Galera participando com a gente aqui através do WhatsApp, o Ismael Cardoso de Pau da Lima. Boa noite novamente, Fabrício. Você está comentando sobre a questão dos rodoviários. Eu vou repetir o que eu estou dizendo desde semana passada. A prefeitura tem que se mexer, porque, querendo ou não, o ônibus ainda é o carro-chefe do transporte público. Sobre a questão da ponte, eu espero que não seja igual a Salvador Itaparica, Chique Chique Barra e a ponte do Coronel João Sá. Aliás, o assunto do Coronel João Sá praticamente morreu. Prometem e não fazem nada. Desde aquele temporal, Ismael Cardoso de Pau da Lima. Tem mais um aqui, 965-6025, WhatsApp, Sociedade. Boa noite, Fabrício Cunha. Boa noite, ouvinte do Sociedade em Movimento. Robson, aqui do bairro Novo Horizonte. Vai ter greve em nada, Fabrício. Isso é baratinho. Só fica de reunião em reunião em reunião. Eles não têm coragem de fazer greve, não. Isso aí vai sobrar pro trabalhador, como sempre. Vai sobrar para nós. Entendeu? Pagar essa conta aí, que a tarifa vai subir. Depois disso aí, a tarifa vai sobe, como sempre. Isso aí vai sobrar pro trabalhador, pra gente. Não vai ter greve coisa nenhuma. Viu? Um abraço a todos, que Deus abençoe nossa noite. É, a gente teve duas greves bem importantes na cidade, né? Em 1992, uma que trouxe um impacto gigantesco, 2006, uma greve também grandiosa. Tivemos outras paralisações menores, de 2-3 dias, de lá pra cá, mas a de 2006 foi bastante impactante, né? E sempre há essa expectativa, não vai ter greve, mas a partir do momento que eles não estão chegando a um acordo, e que a categoria não está satisfeita com o que está sendo oferecido pelo sindicato patronal, a greve é iminente, a possibilidade de greve ela existe, né? Tomara que não aconteça, a gente torce para que não aconteça, e acho que esse adiamento, né? A reunião não deu certo hoje, vamos marcar para amanhã, vamos marcar para depois da manhã, justamente para não ter a greve. Acho que os rodoviários não têm interesse de fazer a greve, eles têm interesse de que suas pautas sejam atendidas. O patronato, muito menos, não tem interesse de ter a greve porque vão tomar prejuízo, né? A prefeitura muito menos, embora a gente não tenha visto nessas negociações a prefeitura sentada na mesa, pelo menos a gente não tem visto informações nessa direção. No entanto, o Ministério Público do Trabalho está sentado na mesa, né, e a gente espera que ele consiga mediar de uma maneira que a gente não tenha a greve deflagrada na capital baiana. Lembrando que o edital não foi publicado, então não temos aí a possibilidade de greve em 72 horas, porque o edital é publicado, a partir da publicação é que você faz a greve 72 horas depois. Se ele não foi publicado, você não pode fazer a greve ainda. Só a partir da publicação desse edital. Então, se não temos publicação até o presente momento, pelo menos em 72 horas, não há possibilidade de greve em Salvador. Eu vou pro intervalo, gigante Genivaldo Novaes, Felipe Sena no YouTube, 6 horas 40 minutos, a gente volta já. Sociedade em Movimento. Volta já. Bate bola! De segunda a sexta às 19h, o debate esportivo mais polêmico no rádio entra em campo. Aqui a bola rola e as discussões fervem a cada lance, com as análises mais afiadas e os comentários mais polêmicos. O assunto? A dupla Bavi, o futebol nacional e internacional, os bastidores dos jogos, entrevistas e, claro, sua participação com aquela resenha que faz do programa um verdadeiro clássico de futebol. Bate bola, onde a rivalidade encontra espaço para o debate. Oferecimento Loja Online Pitu. Acesse loja.pitu.com.br e peça a sua resenha. Quem você escolhe para cuidar do seu Chevrolet tem que ser alguém que conhece cada milímetro do seu carro e que tem ofertas como essas. Revisão preventiva a partir de 30 mil quilômetros com 20% de desconto em até 4 vezes sem juros. Troca de óleo e filtro para motor 1.0 e 1.4 a partir de R$ 6,29 sem juros. E o melhor, tudo com mão de obra inclusa. Para cuidar do seu Chevrolet, ninguém melhor que a Chevrolet. Desacelere, seu bem maior é a vida. Chevrolet. Atenção! A partir do dia 16 de maio, o estacionamento do TCA estará fechado para obras e o acesso à concha acústica se dará exclusivamente através da ladeira da fonte. Os portões serão abertos 2 horas antes do início dos espetáculos. Chegue cedo, desculpe os transtornos. Estamos trabalhando para entregar o melhor teatro do país. Bahia, governo presente, cultura pra gente. Venha viver um momento exclusivo nas novas salas VIP Deluxe do UCI Oriente no Shopping Paralela. São 2 salas com ainda mais conforto, poltronas reclináveis eletronicamente, mesas individuais, bilheteria exclusiva, menu gourmet e entrega do seu pedido na sala. Sofisticação e tecnologia num só lugar. Aproveite as estreias de Little Stick e Missão Impossível. O acerto final. Verifique classificações etárias. Sala VIP UCI Oriente Deluxe, nos shoppings da Bahia, Barra e agora também no Shopping Paralela e os UCIcinemas.com.br. WhatsApp Sociedade 719-9656-1025. Sociedade Salvador Bahia. 6:42 na Bahia. Você está ouvindo Sociedade em Movimento. Manda pra mim de volta com Sociedade em Movimento aqui pela Rádio Sociedade da Bahia. Informações do trânsito, Alisson Oliveira tá na área com você, Alisson. Sociedade, o trânsito em tempo real. Olha, Fabrício, chego agora com informações de acidente, viu? Na Avenida Bonocô, para o motorista que segue em direção ao centro da cidade, um engavetamento envolvendo 5 veículos, 4 deles já foram retirados da pista, apenas um ainda ocupa aí boa parte dessa faixa aí, tá deixando congestionamento desde a saída da rótula do Abacaxi. A alternativa agora para quem vem da BR-324, quer chegar à região do comércio, desça via expressa. Neste momento está com trânsito bem sossegado, motorista não encontra dificuldades também na Jequitaia e também na passagem ali pela Engenheiro Oscar Pontes para chegar à Avenida da França. Já quem faz o caminho contrário, saindo do comércio em direção ao Miolo Empresarial, aí sim, não encontra dificuldades nesse sentido da Avenida Bonocô, não precisa desviar a rota. Toda hora é hora de levar o melhor da horta e do forno com sabor artesanal. De segunda a quinta, seu carrinho tem mais sabor na Perini. Valeu, Fabrício, até daqui a pouco. Valeu, grande Alisson Oliveira, daqui a pouco ele volta no Bate-Bola trazendo mais informações do trânsito aqui na programação da Rádio Sociedade da Bahia. Olha a informação que chega pra gente através da denúncia de um ouvinte, é que temos um problema no metrô na altura do acesso norte sentido Águas Claras, hein? Esse metrô estaria parado, recebemos um vídeo desse ouvinte e a gente vai dar uma conferida nesse vídeo. Tá completamente lotada a estação acesso norte, hein? E o metrô parado, é isso? Vamos tentar captar aqui no áudio. Olha, muita gente, viu? O vídeo mostra a estação completamente lotada. As pessoas buscando informações em seus celulares. E nesse momento, a nossa equipe de jornalismo está buscando informações mais precisas junto à CCR e Metrô Bahia. Mas a informação, inclusive com imagens, né, já dá para a gente confirmar, imagem mandada pelo nosso ouvinte, que a gente confia muito, é que temos um problema na estação Acesso Norte, um dos metrôs está parado, sentido Águas Claras, impactando demais, né? São 6:45, meus amigos, muita gente retornando para casa nesse momento, as estações completamente lotadas, o trecho sentido Lapa segue funcionando, mas sentido Águas Claras, nós temos problemas, daqui a pouquinho a confirmação oficial através da assessoria da CCR Metrô Bahia. Temos um outro problema em Salvador, hein? Que é o aumento do salário do servidor.